Sabemos o quanto a situação está difícil, mas parece que os veículos de informação querem nos deixar em pânico. Com informes repetitivos e sensacionalistas, é assim que muitas emissoras de TV e rádio querem nos manter informados. Dê um tempo da TV e do rádio, evitem os senhores da razão que exploram o assunto ao máximo falando coisas como: já temos uma cura, ou vai parar tudo. Separe um ou dois sites de sua confiança para ler notícias sobre o Covid-19. Leia os artigos em um período de 10 a 20 minutos por dia. Isso vai te ajudar a manter-se informado. E não afetará tanto a sua rotina de trabalho, estudos ou até mesmo de ler um bom livro. Sem pânico, respeite a quarentena, tome as devidas precauções e tudo vai ficar bem. Se você gostou do Acervo Perdido Podcast, inscreva-se no seu agregador favorito de podcast e mande um comentário no acervoperdidopodcast@mailfence.com. Agradeço a você, um abraço e até o próximo episódio.